Domingo. O Fantástico está começando e uma pergunta que não quer se calar. Glória Maria, é ou não é mãe de Pepe e Neném? Após o bip, deixe a sua opinião e o seu recado. Você é fantástico!